ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 18 horas. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Oito horas. Hora de prece. Hora de meditação e oração. A Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, da Fundação Cristã e Espírita Cultural Paulo de Tarso, leva aos corações cristãos da nossa pátria meditação, evocação da Ave Maria, criação de Geraldo de Aquino, na palavra de Jonas Guimarães de Brito, presidente da Assistência Cristã e Espírita Paulo de Tarso, e de Sônia Mesquita Ferreira, no oferecimento à sua sensibilidade religiosa, pela Assistência Cristã e Espírita Paulo de Tarso, uma instituição que vive da caridade, para a caridade. Oremos, ouvindo a voz saudosa de Geraldo de Aquino. Senhora, voltamos nesta tarde a novo encontro contigo. Recebe nossa rogativa. Sê a esperança dos aflitos. Ampara esses enfermos, enfermos do corpo e da alma. Vê aqui, Senhor, esta criança enferma, esta irmã, este irmão enfermos. Compadece-te destes irmãos que estão privados da liberdade material. Faz-lhes compreender que não há nada perdido. Aqueles que caem podem levantar-se e seguir o reto caminho da vida, ainda que tenham que cumprir penas que lhes tenham sido impostas. Que todos se disponham à plena reabilitação. Reabilitação perante Deus. Reabilitação perante os homens. Basta revestir-se do espírito de humildade e compreensão. O forte não é aquele que discute e agride. Dá-lhe a compreensão de que o forte é o que triunfa, é o que ouve e evita a palavra que fere. É precisamente o que suporta a ofensa e perdoa o ofensor. O mais forte é o mais educado. Neste exato momento, Senhora Mãe de Jesus, se há alguma criatura dominada por maus pensamentos, induzida à prática de qualquer crime, faze que essa criatura recue. Recue e pense que há numerosos encarcerados que, se pudessem, fariam recuar o tempo para não mais praticarem o delito que os levou a tão triste situação de insulamento, sem o calor do lar, sem a companhia da esposa, sem o meigo olhar dos filhos, sem a liberdade do cidadão sem crime. Que antes do assalto se lembre de que foi amamentado por uma mãe que sempre o considerou um anjo. Retém a mão do que pretende praticar o crime. Elimina os maus pensamentos dos homens, dando-lhes a compreensão do amor. Roga a Deus por nossa pátria. Inspira sempre o nosso governo. Ampara este lar. Intercede por toda a humanidade. E assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Meditação e evocação da Ave Maria. Porque vês o argueiro no olho de teu irmão. Palavra do Evangelho, Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 3. E minhas irmãs e meus irmãos, Emmanuel, querido benfeitor espiritual, oferece-nos importantes ensinamentos, em verdade são esclarecimentos, acerca dessa passagem do Evangelho, em mensagem que tem como título: Observemos amando. Ensina-nos, esclarece-nos, o benfeitor amigo. Habitualmente, guardamos o hábito de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejugamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usurário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria a levantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, apresentava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecostes para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, do livro Palavra de Vida Eterna. E em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, façamos a nossa reunião. E minhas irmãs e meus irmãos, também em nome de Jesus, nosso Mestre, nosso Pastor, guia espiritual de toda a humanidade, Jesus, caminho, verdade e vida, guia e modelo, e também, minhas irmãs e meus irmãos, amigo incondicional de todas as criaturas, a quem devemos amar, a quem devemos servir, a quem devemos acompanhar, estudando a sua história e sentindo a sua grandeza. Então, minhas irmãs e meus irmãos, para o nosso bem, para que possamos cumprir a nossa missão, para que possamos, de fato, conhecer a Jesus, não podemos desanimar diante da dificuldade e, com muito amor, continuamos a nossa luta, trabalhando, aprendendo, amando e servindo. Continuamos a nossa luta, fazendo o melhor ao nosso alcance. Continuamos a nossa luta, aproveitando todas as oportunidades na realização do melhor ao nosso alcance. Minhas irmãs e meus irmãos, tudo façamos no dia a dia da nossa vida, para, estudando a história de Jesus, possamos conhecê-lo e, conhecendo profundamente o Divino Mestre, o Divino Amigo, nós vamos enfrentar e vencer os difíceis obstáculos da jornada evolutiva. Continuemos a nossa luta e a assistência cristã e espírita, Paulo de Tarso, para levar adiante todas as suas campanhas. Precisa muito, minhas irmãs, precisa muito, meus irmãos, da sua cooperação. Noticiário. Minhas irmãs e meus irmãos, o nosso noticiário, nós vamos aproveitar a oportunidade para mais uma vez dirigirmos-nos a todos vocês, irmãs e irmãos, cooperadores da nossa instituição, é que diante das dificuldades que nós estamos passando agora, e o nosso desejo de levar adiante todas as nossas campanhas, nós pedimos a sua ajuda, pedimos a sua cooperação. Nós queremos, talvez tenhamos que repetir esse sentimento por muito tempo, nós queremos levar adiante a história desta instituição e a Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que segundo o querido irmão Geraldo de Aquino, pertence à imensa família da caridade. Então, a todos vocês, nós pedimos a compreensão e pedimos que nos ajude para que possamos, de fato, levar adiante o nosso trabalho. Quanto ao lar de vovós, nós vamos aqui aumentar o número delas com a obra que estamos fazendo, com a reforma, a pequena reforma que estamos fazendo, onde funcionava o bazar. Estamos chegando ao final, vamos ter sim a oportunidade de acolhermos aqui mais algumas vovós. Naturalmente, as despesas vão aumentar. Aumentando essas despesas, vai aumentar também as nossas responsabilidades, no sentido de cooperarmos um pouquinho mais para que a nossa casa possa levar adiante o seu trabalho com a sua bondade, com a sua generosidade, minhas irmãs e meus irmãos. Fé, paciência, vontade de realizar é talvez o caminho para vencermos essas dificuldades. Estamos contando com a sua ajuda, com o seu apoio. Vamos juntos levar adiante o nosso trabalho. Ideal Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, por diversos autores. Ouvindo a Natureza. Em todos os ângulos da vida universal, encontramos patentes os recursos infinitos da sabedoria divina. A interdependência e a função, a disciplina e o valor são alguns aspectos simples da vida, dos seres e das coisas. Interdependência, a vida vegetal vibra em regime de reciprocidade com a vida animal. A laranjeira fornece oxigênio ao cavalo e o cavalo cede gás carbônico à laranjeira. Função: o fruto é o resultado principal da existência da planta. A laranjeira, porquanto possua aplicações diversas, tem na laranja a finalidade maior da própria vida. Disciplina: cada vegetal produz um só fruto específico. Existem infinitas qualidades de frutos. Todavia, a laranjeira somente distribui laranjas. Valor: cada fruto varia quanto às próprias qualidades. A laranja pode ser doce ou azeda, volumosa ou diminuta, seca ou suculenta. Antes do homem surgir na superfície do planeta, o vegetal há muito seguia as leis existentes. Como usufrutuários do universo, saibamos assim que toda ação humana contrária à natureza constitui caminho ao sofrimento. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à nossa vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Somos valorizados pelas leis divinas. Valemos o preço das nossas ações em qualquer atividade, onde estivermos. André Luiz. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã e espírita. Através do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, uma das obras da codificação espírita por Allan Kardec e editada pela Federação Espírita Brasileira. Meus irmãos, graças a Deus, nós estamos no gozo de mais um dia de vida no plano terreno e a nossa família cristã espírita, aproveitando a oportunidade deste dia, está reunida, principalmente de paz, de fé, de esperança. Neste momento com Jesus. É isto mesmo, minhas irmãs e meus irmãos. E para estarmos com Jesus, devemos aproveitar todas as oportunidades. Porque em verdade, minhas irmãs e meus irmãos, nós precisamos de Jesus. É necessário que estejamos com Jesus, porque queremos caminhar. Queremos desenvolver a nossa jornada evolutiva, caminhando para a casa de Deus, nosso Pai. E este momento tão especial e que acontece diariamente é para estarmos com Jesus. Até porque nós sabemos, sentimos, que Jesus, pela sua grandeza espiritual, pelo seu imenso amor por todos nós, está sempre de braços para nos receber. Jesus está sempre pronto para nos conduzir para Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é um momento assim, muito especial, e que não percamos a oportunidade de marcarmos a nossa presença junto a Jesus. De forma que, minhas irmãs e meus irmãos, procuremos vencer a nossa dificuldade para que possamos bem cumprir a nossa missão. Missão que visa, não é? A nossa transformação moral, que visa o nosso crescimento espiritual. Missão que visa, de fato, caminharmos para a casa de Deus, nosso Pai. É um momento assim, que sentimos muito especial. Sentimos, minhas irmãs e meus irmãos, que Jesus está sempre de braços abertos para nos receber. E está sempre disposto para nos orientar, para nos ensinar, está sempre disposto para nos conduzir à nossa destinação, que é a perfeição relativa. De forma que aproveitemos todo o tempo ao nosso dispor para marcarmos a nossa presença junto a Jesus e com Ele desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. E neste momento de paz, de fé, de esperança, neste momento com Jesus, façamos a nossa prece a Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos angustiados e aflitos, viajante deste mundo, em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo e faz-nos participar do rebanho que trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apiada-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, os que foram vitimados por flagelos públicos, e sob esta água derrama o fluido necessário ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, o fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Minhas irmãs e meus irmãos, continuando a nossa comunhão com Jesus, aproveitando esta oportunidade, quando Jesus está de braços abertos para nos receber, principalmente você que está tão necessitado, é hora para estarmos com Jesus. E continuando o nosso culto do Evangelho no Lar. Vamos ao nosso estudo de hoje. É mais uma oportunidade, mais um contato com esta obra tão especial, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então ao nosso estudo, que será iniciado pela Lídia. Minhas irmãs e meus irmãos, as doces e amoráveis palavras de Jesus que encontramos no seu Evangelho, evidentemente são dirigidas a todos nós, que aqui nos encontramos neste plano a sofrer as consequências de nossa ignorância e a ensaiar os primeiros passos no sentido de nossa realização espiritual. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a luta sem trégua em que normalmente nos empenhamos para conquistar fortuna, fama ou poder, na ingênua suposição de que essas coisas nos darão felicidade, as desconfianças, preocupações e receios que se intensificam a cada dia de nossa existência, tudo nos oprime, nos rouba a tranquilidade e não nos dá um instante sequer de repouso. Mas, minhas irmãs, meus irmãos, como somos amantes, por certo, sem raciocinarmos com a vida espiritual das coisas materiais. Pensemos, o nosso sentimento de luta deve ser pelas coisas que falem de perto ao espírito, principalmente as realizações. Não basta apenas crer, é importante trabalhar. Lembramos, minhas irmãs e meus irmãos, que paralelamente às doenças, os desgostos, as atrações, as adversidades de toda sorte que nos assaltam ao longo da jornada terrestre levam-nos, não raro, ao pessimismo e à negação, tornando-nos a vida um fardo terrivelmente pesado e insuportável a que muitos tentam fugir pela porta do suicídio. E falamos disto, minhas irmãs e meus irmãos, à luz dos fatos de quase todos os dias, outros pretendendo amortecer a própria consciência a fim de não sentirem a realidade da insegurança, né? De suas frustrações e de sua inquietação interior, entregam-se aos vícios, aos prazeres loucos e às mais desordenadas extravagâncias. São fatos, minhas irmãs e meus irmãos, que em verdade, né, assistimos a cada hora a arrastar as criaturas a dolorosos abismos, para nos libertarmos dessa situação aflitiva, desesperadora muitas vezes. Mistério se faz que aceitemos o jugo do Cristo e aprendamos com ele a ser mansos e humildes de coração. Não há outro caminho, minhas irmãs e meus irmãos. Libertarmos-nos das garras cruéis do orgulho e do egoísmo e caminhemos ao encontro de Jesus.

Nunca te permitas o vazio da tristeza inútil na caminhada do bem. Não te fixe nos empeços da senda, reflete nas bênçãos recebidas. Rememora os obstáculos que passaram e pensa nas alegrias que o trabalho te concede. Acordaste cedo para a luta pela própria sobrevivência e bastas vezes acompanhastes os amigos nas tribulações com que se viram defrontados, partilhando-lhes a dor. O trabalho, porém, te estendeu apoio em todas as crises, trazendo-te amigos, outros que te podaram as inquietações e te restituíram as forças dilapidadas para que não desfalecesses. Oraste nos momentos difíceis, suplicando o amparo da vida maior, e através do trabalho, braços devotados se te fizeram canais de apoio, sustentando-te os passos ao longo do caminho. Nunca te rendas à tentação do repouso desnecessário e nem te aconselhes com o desalento de vez que, em tuas áreas de serviço, encontras sempre tudo aquilo de que mais necessitas a fim de seguir adiante. Honra os encargos que te honram e, sobretudo, agradece ao trabalho tudo aquilo que um dia possas ter ou ser de melhor, porquanto é no trabalho do bem aos semelhantes que terás, em qualquer tempo, o teu mais seguro endereço para o socorro de Deus. Emmanuel. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Aniversário, está aniversariando hoje, graças a Deus, a querida irmã Margarida Rocha Leitão. A querida aniversariante, os nossos parabéns, o nosso abraço fraterno, com os nossos votos de saúde e felicidade, com os nossos votos, principalmente, querida irmã, de muita paz em Cristo. Enfermos: Josefa e Romildo e Júlia Correia, Jomelice Santos, Luiz Felipe Satignon, Cecília M. Ferreira Marques, Milton Ferreira Bonfim, Laide Mineiro de Freitas, Marcelo Antônio da Cunha, Felipe Ximenes, Mirici da Rocha, Célia Gomes de Lima, Maria Lúcia Ferreira, Bruno Elias Guimarães de Souza, Jorge Evaldo Ferreira Ude, Antônio Carlos Dias, Flor Delina Mariana Conceição Barbosa, José Jorge Labanca, Joaquim Mesquita, Pedro Augusto Oliveira da Silva, Nilda José Correia, Paulo Gustavo, Creuza Ferreira Chagas, Maria de Fátima da Silva Heller, Maria Lobo Figueiras de Carvalho, Érica Lima Bezerra, José Faria Gomes, Maria Nastria de Albuquerque, Adalto Pereira da Silva, Laurinda Beato, Cícero Cândido. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você também, minha irmã, meu irmão, que está enfermo, enfermo do corpo, enfermo da alma, não perca a sua esperança, mantenha a sua fé. Jesus, graças a Deus, é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados, Geraldo de Aquino, Maria do Carmo Rebelo de Carvalho, Aida Giacomo, Maria Leci Reis Ferreira, Antônio Ferreira Bonfim, Luiz Ferreira Bonfim, Domingos Bispo dos Santos, José Bispo dos Santos, Mário Santos Moreira, Noberta da Conceição Reis de Carvalho, João Cirilo, Dulce Santos Dutra, Odete Soares. A esses queridos irmãos e a todos que estão na pátria espiritual, as nossas preces, as nossas vibrações de muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, ao apelo do Divino Mestre, recomendando-nos, sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza, e o tempo será sempre o patrimônio divino, em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Antes de cogitar da colheita, atendamos à sementeira. Antecipando a construção do teto de nossa casa espiritual, no aprimoramento que nos cabe atingir, edifiquemos os alicerces no chão de nossas possibilidades humildes, erguendo sobre eles as paredes de nossa renovação, a fim de não nos perdermos no movimento vazio. Iniciemos a perfeição de amanhã com a bondade de hoje. Ninguém é tão deserdado no mundo que não possa começar com o êxito necessário. Não intentes curar o enfermo de um momento para outro. Cede-lhe algumas gotas de remédio salutar. Não busques regenerar o delinquente com rudes golpes verbais. Ajuda-o de algum modo, oferecendo-lhe algumas frases de fraternidade e compreensão. Não procures estabelecer a verdade num gesto impetuoso de esclarecimento espetacular, acreditando desfazer as ilusões de muitos anos em um só dia. Enceta a obra do reajuste moral com os teus pequeninos gestos de sinceridade à frente dos outros, à frente de todos. Não suponha seja possível a milagrosa transformação de alguém no caminho empedrado da crueldade ou da ignorância. Não. Faze algo que possa servir de plantação inicial de luz no espírito que te propões reformar. E ainda, em se tratando de nós, não julgues seja fácil converter nossa própria alma para Jesus num instante rápido. Trazemos conosco vasto acervo de sombras e precisamos de serenidade e diligência para desintegrá-las pouco a pouco ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Se realmente nos dispomos à aceitação dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. A bondade é chave de simpatia e conhecimento com que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Com ela, seremos mais amigos e mais irmãos. Avancemos assim, meu companheiro de todas as tardes. Avancemos assim com a bondade por norma de ação, retificando em nossa estrada os aspectos e experiências que nos desagradam na estrada dos outros. E desse modo, estejamos convictos de que o sonho sublime de nosso aperfeiçoamento encontrará em breve futuro plena concretização da vida eterna. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja. Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, acaba de levar aos corações cristãos da nossa pátria, na palavra de Jonas Guimarães de Brito, presidente da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, e de Sônia Mesquita Ferreira, meditação, evocação da Ave Maria, que voltará aos seus receptores amanhã, se Deus permitir. De luz, 10 de junho, em português e esperanto, aprendendo. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Nesufitias nur, sufere por ascendi alla spirita gloro. Estas nepre necessit si suferi el tirante la luma e benoi, que o indoloro oferas al coro soifanta patson. Do livro Palavras de Emmanuel, FEB Editora, capítulo 20, Filosofia da Dor. Chico Xavier, Emmanuel, até breve, desservido. Rádio Rio de Janeiro. No Rio 6:55, o Procon orienta os cariocas que vão às compras no Dia dos Namorados. Plantão Rio Notícias. Mais de 700 mil brasileiros não sacaram ainda aproximadamente 440 milhões de reais do abono salarial do PIS/PASEP 2020-2021. E os trabalhadores com direito ao benefício têm até o dia 30 de junho para realizar esse saque. No caso do PIS, que é pago para trabalhadores da iniciativa privada, mais de 560 mil não sacaram benefício, no valor de 328 milhões. Quanto ao PASEP, que é pago pelo Banco do Brasil para trabalhadores do setor público, cerca de 200 mil ainda não sacaram benefício, no que totaliza um saldo de 120 milhões de reais, de acordo com o banco. A OMC, Organização Mundial do Comércio, busca acelerar as tratativas sobre uma resolução que iria aprovar a quebra de patentes das vacinas contra a Covid. E durante essa semana, integrantes da OMC se reuniram na sede do órgão, lá em Genebra, para discutir questões relacionadas à propriedade intelectual. E um dos avanços dessa negociação diz respeito aos países que eram contra a medida, como Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Noruega. E o diagnóstico é de que o grupo contra a quebra de patentes está agora bem mais flexível. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 5,069 para compra, R$ 5,070 para venda. Rio e Niterói com céu parcialmente nublado e umidade do ar 93%. E para amanhã, previsão de céu nublado. Nesse momento, na Ilha do Governador, 23 graus. E para aqueles que vão presentear os companheiros nesse sábado, dia 12 de junho, é importante ter muita atenção. O Procon Estadual do Rio de Janeiro preparou algumas dicas para ajudar os apaixonados a comprarem o presente do Dia dos Namorados. Se for comemorar a data em restaurante, a autarquia também preparou recomendações. Pesquisar, observar as condições de troca, prazo de entrega e cuidados nas compras online são essenciais, independentemente de a compra ser realizada presencialmente ou em ambiente virtual. O Procon do Rio orienta que o consumidor faça uma pesquisa de preços. O mesmo produto pode conter uma diferença significativa de uma loja para outra. Se a compra for realizada numa loja física, é importante observar a política de troca. Plantão Rio Notícias. A seguir você acompanha a Voz do Brasil. Pela internet você fica com o programa A Música Espírita Está no Ar, com a apresentação de Carlinhos Conceição. Rádio Rio de Janeiro. Boa noite. Condenar alguém ao fim da vida é uma violência tão grande quanto o mal que possa ter cometido. Quem não respeita a lei e não sabe viver em sociedade deve ser reeducado e não condenado à morte, pois todos merecem uma nova chance. Campanha pela vida contra a pena de morte. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita.